Na chegada, Mário. Autorizado Aracaju, nível 190, Virgolfo 677, saída Pupa, transição Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5432, proteja. Delta feet, and reduce your speed until 210 knots. Set down 2000 feet, reduce speed to 10 knots, set down 021. Action para pushback acionamento. Para. Oceano 314 está agora 5.7 milhas para passagem sobre o marcador externo. Agradecemos a sua colaboração. Vamos checar o trem, chamar a torre 1-1895, Camilo. Ok, disponha sempre. 1895, chamaremos a torre. Obrigado, bom trabalho. É 1394. Boa. É Portugal 021, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, canoe 10, Portugal 021. Gol 1396, direto Duna, 3000 pés autorizado. Duna 3000, 1396. Trip 5491, livrando, você escuta. 5491, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5491, obrigado, chefe. Brasília. Hi there, 6321, good afternoon, clear to Brasília, flight level 320, via Upper Zulu 17, Arbor, departure with LS transition. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 119.8, squawk 5423, read back. Roger, clear flight level 3202 Brasília, via Upper Zulu 17, departure, Arbor and Alaska. 10 right, departure in the right turn after takeoff, 1198, and the call code 5423. Feedback correct, all ready for push and start, 6321. Will do, Ocean 6321, thank you. 6000, a chegada é bom, 2019. Gol 807, desci até 4000. Estou entrando agora 4000 com 2019. Gol 807. Livre. Portugal 021, on localizer, check landing gear, contact the tower. Frequency 118.95, over. 21895, Airflow 020. Contato. Boa. Bom, 396, passa 10 mil, velocidade 210, número 3 para ponto. 210, 396. Bom, 807, bom, pivô em Duna, desça para 2 mil para o ILS, 1807. Bom, Duna, 2 mil, ILS. Bom, 807. UEP 5729, este é o controle Salvador, meu cordial, desça para 7.019, chegada a ponto. 7.019, chegada a ponto. 7.029, chegada a ponto. Ah, 3217 é autorizado para 5.040 milhas. 5.087. O Gol 807 pode iniciar a redução, senhor? Pode sim, está autorizado a reduzir até a velocidade de aproximação. Ok, grato. 807. Opa, táxi via Juliette, portão 2. Portão 2, 63 ou no 4? Não. Botar portão ao vivo, 2-1, paquete, vai, vai, 2-1-0. Clear airport, 2-1, taxi via Alpha, report before Juliet. Clear by Alpha, report for Juliet, now be this one. 2. Via Juliet, Juliet 1-6. ILS, curva à esquerda para Sembra, aguarde pressurante. Curva à esquerda para Sembra, aguarde pressurante. Oi, está 2000, pode ser para a central? Positivo, livre. Ator. Olímpios 38, Salvador, acione a identificação, desça para 5000, ajustado 1-0 no 9, vou em mar e chegada a mar. Olímpios 38, contato radar, está agora 18 milhas para mar. Martim, grato, uma boa tarde. Boa. Gol 3964 para 2000 pés, ILS autorizado, aguarde transferência, gol 396. Aguarde transferência, autorizado ILS 396. Ram 3217, velocidade 210, desça para 2000. 210, 3217. Web 729 até 4000. 4000, 729. Chama. 327L, nível 180, está autorizado, decolo da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Léo. Aciona 5412, controle 119, decimal 8. Zero. Para puxa acionamento, 35627. Pelo parte 3, o 35627. Só quem chamará para o táxi também. De... Salo Salvador, gol 1807, que trouxe. 207 Alfa, Porta Juliette, sem ingresso. Porta Juliette, sem ingresso, 807. Tran 3217, está autorizado a aproximação em LS, vamos iniciar a redução para aproximação em cheque pré-pouso. Está autorizado curvar à esquerda para Simbra para aproximação. Esquerda, Simbra, reduzindo, autorizado, 3217. Olhamos 38, início de vetoração para sequenciamento, esquerda para 360, desça para 2000 com 2019. Tem como limite o curso do localizador, agora o número 4, para pouso. Confirmo. Inicie redução para aproximação e cheque para pouso. Reduzindo, que foi não. 3217, está a 4 milhas para o externo, cheque o trem, torre 1895. 1895, obrigado. Pelo pátio 1807. Qual é a posição aguardando, 1807? Aguardo aqui, 1807. Meia 321, alterna Goiânia, 4 horas e 50 com 71 a bordo, meia 321. 201 a bordo aí? 71, 71. Recopiado, baixo, Indy Alfa, para a torre 118.95, altímetro 019, bom voo, boa tarde, aqui na minha 321. Indy Alfa, 1895, 19, obrigado, boa tarde. Está autorizado a aproximação aí, Adriana. Bordo, 4 horas de autonomia, Salvador. Testa ainda do Pátio 3, Salvador. Estará ingresso, Pátio Principal, 5627. 396, boa tarde, via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 396. Olimpus 38, direita proa 85 pro localizador. 27 está visual com o E2 da linha, que está sendo próximo através de São Meia Dúzia. Esquerda, visual. Aí seguiu. o tráfego, eu entrego a Avianca, são número 2 no ponto espera, via Pátio, Índia e Alfa, 118, 95 no ponto espera, torre, altímetro 1-0 no 9, tem um bom voo, 5,5 de frente. É, no ponto espera, 19, 18, 9, 5, a torre. Está a 3 milhas e meia para o externo em aproximação, número 2 para pouso, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. 2-2-3? Torre 1-1-8-9-5. 07, após o ATR da trip, a sua esquerda ingressa Juliette, portão 09. Após o trip esquerda, Juliette 09, 807. Juliette, portão 08. E a Juliette, portão 8, 396. 49, cópia. Nossa, 38, complete aproximação e aguarde transferência. Control, Defner, portão 075, será informação de tempo. Gol 1075, this is Salvador Control. Now you are passing 175 descending until 4000 with the altimeter 1019er. Fly direct to Duna to the ILS approach, over. Roger, 4000, 1019er. Heading Duna, ILS X-ray, running 1075. Solo 3217, boa tarde. 3217, via Alfa, posto da Juliette, Panigrado. É, a gente passará na cidade de Panigrado. Solo 3517, só que a torre operando 8,6? 8,9,5. 8,9,5? Não, 1,1,8, 9,5,3,3. 3217, ingresso à esquerda. Dia Kilo, táxi via Pátio 3, eu posso para ingressar no Pátio Principal, são 3217. Kilo via Pátio vai informar para ingressar no Pátio Principal. Salve Salvador, muito boa tarde. Eu sou a 3155, sente da informação Uniforme, o 2006. Fica 3155, para Guarulhos, só um minuto, cópia. Preparação para o Israel, Leida, eu, 340, tenho 3 dados, só um minuto. Gente, aguardando já. Portão 8, está autorizado em sanidade. Sistema Clube Bravo IPAU 080, pois cancela, prossegue 085. Já 3217, ingressa parte principal, portão 07. Parte, principal portão 07, obrigado. Voo 396, ingresso a Juliette, observa a liberação, Boeing da companhia, portão 08. Alfa, reporta na Juliette para ingresso, confirmado. Nove e meia, mantém a posição. Quem mantém a posição está fazendo novo porta. Quem mantém a posição. Agora próxima esquerda via Kilo, pátio 3, reporta para ingressar a pátio principal. Esquerda na Kilo, pátio 3, reporta para ingressar a pátio principal, está confirmado. Poxa, na minha 327. O 01 inicia de imediato. You are clear to avoid the bad weather, go. Tem uma Kilo Bravo, cronoscópia. Bravo na escuta cópia, confirme funcionamento, ficha que irá decolar. Bravo IPO 080 está autorizado, direto. Vai prosseguindo 080 até 040, vai para a milha de Salvador, após cancela 085, prossegue visual direto, decola da 197 direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor e após direto, aciona 5444, controle 120, correção 119, decimal 8, controle. Decimal 8 e o transponder 5444. Controle 539 para ingresso ao pátio principal. Web 739 prossegue via pátio para o portão 08. Pátio portão 08, 539. Agora na vida Varig, ali na posição, não vai ter atrapalhar não, né? Prossiga. Uma aeronave ali no través do portão 8. A gente pode ingressar o parque? Está a portão 08, o S-79. Eu vou verificar as condições atuais de Salvador.